thousands of years ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Muito bem, pessoal do Music Ground, nós estamos com o podcast dos melhores do ano. Eu sou o Fallen Archangel e agora eu quero que vocês se apresentem, poxa. Olá, gente, eu sou Diana, ou Diana, melhor me explicando, e eu espero que vocês curtam esse podcast, é o meu primeiro. Agradeço ao Fallen por nos deixar invadir o espaço dele. E espero que vocês gostem da minha participação, senão você sabe que essa invasão não é de graça, tá? É, eu sei, eu tenho sofrido, tá? E também existem aquelas entrelinhas no contrato que eu não li, que eu soube que não tem isso de democracia por aqui, tá? Tudo bem. Vai, Triana, se apresenta. Certo. Bom, eu sou a Triana. Vocês estão pelo Music Ground, devem me ver por aí, né? Andando por aí pelo Music Ground. Meu primeiro podcast também, nunca fiz isso, nunca gravei nada. Então eu espero que vocês gostem. Quero agradecer também ao Fallen por dar esse espaço, né? Espero que essa equipe, assim, gere bons frutos aí, bons podcasts, que a gente se divirta bastante. Que por enquanto tá bem, bem legal. E eu trouxe também um membro inativo, ou seja, um membro passivo do Music Ground, que é o meu grande amigo Valtinhos 69. Olá a todos. Olá. Ei. Você na verdade é um membro passivo, né, Val? Mas tem que ver. Faz podcast com esse garoto aqui. É, garoto cacete. Quem nasce meu pai. Certo. Bom, no programa praticamente nós teremos Épica, vamos ter Manowar, vamos ter Blutage, enfim, vamos ter uma lista bem grande de bandas. Bom, se vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre os lançamentos desse ano, o que vocês acharam dos lançamentos? Como que foi esse ano pra vocês em termos de música? Tá, pode ir à vontade, Triana. Assim, pra mim foi bom, ano foi muito corrido, então não tive tempo de acompanhar muita coisa, né? Bom, nas partes que eu gosto, sim, eu tava esperando do Épica, gostei do CD. É, do Lacuna não, nem tanto, mas a gente comenta, né, na hora que a gente fala do Lacuna. Assim, pra mim não teve muita coisa, não. Foi um ano meio pobre, assim, de lançamento. Pro meu gosto, assim, eu acho. Eu diria o contrário. Pra mim, tiveram vários lançamentos. Principalmente nesse fim de ano e tal. Eu acho que o CD do Épica foi bem marcante. Até pra quem não é fã, pelo menos, eu digo isso enquanto... Não, pra mim não foi marcante porcaria nenhuma. Não, tá? Já tá começando, né? Então. Aí a Snow pediu pra eu moderar nos comentários. É, né, tá vendo? Já começou com palavrão, peraí. Ó, tá, eu acho que o Épica, pelo menos pra mim, foi bem marcante. Eu gostei do CD, tá? E acabei até influenciando alguns amigos pra ouvir também. O CD do Diablo Swing Orchestra foi outro CD que pelo menos me impressionou. A música que a gente selecionou também, porque eu achava o cara que cantava meio gayzinho assim, tal, o tom de voz dele. E ele me impressionou pelo tom mais grave nessa faixa que a gente escolheu, que vocês vão ouvir logo mais. E teve o álbum que eu acho que causou mais polêmica no MG, que foi o do Rammstein. Aliás, aproveitando, inclusive, eu tô agora conversando com uma amiga minha que tá lá na Alemanha. Ah, legal! Não, inclusive pra eles foi um baque, né, a recepção desse álbum. Eles ficaram meio assustados e tal. Uhum. Foi pra todo mundo, né, pro Music Ground, pra eles, pra todo mundo. Correto. E tanto que a maioria dos tópicos que a gente tem no MG, que foram abertos na sessão de notícias sobre o CD, foram fechados por discussões, assim, que extrapolaram, né, o nível de como é que eu vou dizer, o nível de socialização, o nível de oi amigo, nós curtimos juntos. Bom, até porque você também tem que pensar numa coisa, vai. Rammstein, ele já não é uma banda lá muito boa. E eu tô falando sério. Tá. Eu tô falando sério. A defesa de gostar ou não gostar, eles não são bons. Aí eles chegam com o clipe, vou gravar com o produtor da Madonna. É sério, você não viu que foi o John DeLand que produziu o clipe deles? Vi, por favor, não dá pra lembrar isso assim, né? Peraí. Eu lembro, então ele foi pro produtor amador, e o produtor amador falou, vamos fazer um clipe pornô? Aí dá você para. Que tem nesse podcast, por favor. Pois é, e é por isso que tem essa polêmica toda. Eu achei a polêmica saudável, não vou dizer que não. Não é saudável, você respeita também os que gostam e tal. Eu tive várias discussões com alguns amigos por conta disso também. Porque, tipo, por mais que o pessoal diga, ah, uma banda ruim ou esse CD não tá legal, existem algumas pessoas que gostaram e eu acho que é isso que falta, entendeu? O respeito para quem gosta. Eu não tô dizendo, tipo, você, Fallen, porque você respeita, entendeu? Você fala, ah, é uma banda ruim, é uma banda péssima, foda-se, ninguém e tal. Mas você não chega pra atingir ninguém, pelo menos não no fórum, entendeu? Não, e não precisa. Não, falta necessidade. Não, eu só falo pensando a respeito da banda, independente do fã gostar ou deixar de gostar pelo que eu falar. Inclusive teve um cara que deixou de gostar do Rammstein depois que descobriu que existia o Laibá. Ah, sei. Depois que descobriu o Laibá, acabou não, como descobriu que o Rammstein é uma grande cópia mal feita, mas eu não, o objetivo nunca é atacar o fã. Esse aqui é o ponto que eu acho que as pessoas têm que entender. Não é. É aquilo de você gostar sem ser alienado, né, também. Exato, é isso. Eu tô um pouco fechando se você gosta ou deixa de gostar. Eu é sério, porque se as pessoas ligassem menos pro que elas acham que os outros gostam e se focasse a discussão apenas no objeto da coisa, ou seja, falar da banda, falar da música, e esquecesse o fã, eu acho que metade das brigas se resolveria. É, e também tem aquilo, né? A construção de opiniões e de conhecimento seria muito mais ampla, né? Ah, com certeza, com certeza. Bom, Valtão, fala dos lançamentos que você ouviu esse ano. É, você mesmo, pode falar. Não, fala do que você ouviu, do que você não pegou. Talvez a gente não fala do que você foi, né? Ah, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Fala que se convida. Triste. Aliás, Valtão, eu fiquei sabendo que você ficou com vontade de escutar o novo do Lacrimosa. Ah, claro. E ele e esse cara aqui é fã de Rammstein. Ah. Eu zoo com ele todo santo dia que ele vem aqui na minha casa e ele é fã de Rammstein. Ah, tem a dó, Eu não tenho dó. Você sabe muito bem. Até porque dó é coisa pra fraca. Tá, eu sou fraca. Estou dizendo isso porque. Ô, Valtão, já tá revelando, hein? Que viadagem é essa? Não é nem horário pra isso? Pra quem chega como passivo num nick tendo 69, eu sei não, hein? E o nick 69 é sugestão minha. Ai, é. Ah, tá. Desculpa. Sugestão minha, quer dizer. É, mas na verdade, esse 69 é porque na época ele ficava tudo fora, esse cara tava viciado em 69 reais. Ah, tá. Nada de maldade, não. É maldade, sim. Não. É. Cara, tipo, maldade ou da minha parte é. E muita. Ah, agora virou politicamente correto, seu safado. Virou politicamente correto, sei. Bem, então vou pegar o primeiro bloco, né? E eu gostaria de que a gente comentasse as bandas e ouvisse também os meus comentários ácidos e impertinentes. No primeiro bloco nós vamos rolar Épica com Unleashed, Theater of Tragedy com Forever is the World e Lacuna Coil com Spellbound. Bom, comentários. Fale sobre o Epica. Bom, o Epica, bom, eu gostei muito do CD, né? O Epica aí que lançou dois CDs em 2009, né? Lançou o Ao Vivo, The Glasgow Conspiracy, e lançou o Design Your Universe, que eu gostei bastante. Eu achei aquém do último, né? Do anterior, de 2007, o The Divine Conspiracy, mas é um bom CD, eu acho que eles estão evoluindo aí, estão fazendo coisas novas, mas achei meio aquém do antecessor, assim. Acho que podia estar um pouquinho melhor, mas como fã, né, você é fã, você fala, pô, dá uma aliviada pra banda, acaba dando uma aliviada. Mas eu gostei bastante, no geral, assim. Eu também compartilho da sua opinião. Eu lamento que eu não tenha nada que comentar do Lacuna, porque esse CD eu não ouvi em especial. E aí vou aproveitar também o podcast pra poder dar uma conferida, pra me inteirar sobre esse novo CD. E o Épica, eu acho que esse novo CD também foi bacana, tipo... Eu não sei, eu esperava um pouco mais, eu não vou mentir, eles foram fodásticos, e me desculpem o palavrão, mas enfim... Pode falar à vontade, tem lá... O palavrão tá liberado, né, Fábio, tá liberado. Não tem problema, eu vou falar um monte até o fim do programa. Vai, ó, escuta, o CD do Épica, eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu, foi um CD bom, mas... Eu esperava um pouco mais, não sei, de alguma forma. Bom, em relação ao que eu ouvi antes das coisas que eu Tragedy, bem, o grande problema de quando você vai falar de Épica, isso daí eu conferi com um monte de gente. Não, não é só eu que estou dizendo isso, é o seguinte: você vai pegar a base das músicas, são todas exatamente iguais. O que, que vai acontecer? A produção melhora de um tipo para o outro. É por isso que vocês disseram que está aquém dos anteriores. Porque não mudou nada. Você, quando você vai escutar um CD novo, você espera, vou colocar uma coisa diferente, vão mudar alguma coisa, sei lá, mesmo que fique ruim. Vamos fazer alguma coisa diferente, concorda? Eu acho que o último, né, o antes desse, o de 2007, eu acho que ainda teve algumas inovações, teve alguma coisa diferente, assim, tinha algumas músicas mais... inovadoras mesmo. Esse eu achei realmente muito assim. Ele é muito tedioso em alguns momentos, né? Ele é muito cansativo de ouvir. Se você pegar ele pra ouvir inteiro, você não aguenta mais. No final, você quer se matar, porque é a mesma coisa sempre. Então, acho que esse é o grande problema mesmo. Foi uma cópia dos outros. Assim. Por isso que eu fiquei meio decepcionada. Aliás, o que me deixou bastante frustrado, eu falo isso porque eu já escutei tudo que vocês podem imaginar do Épica e eu não gosto. Bem claro. Porque eu tentei ver se eu achava alguma coisa que me interessava. Não vou dizer que tem músicas que são que eu não gosto. Tem uma música ou outra que eu até gosto. Mas no geral, eu acho que. Eu não sei se é porque eu tô ficando muito chato de uns anos pra cá. Não sei se é porque eu já cansei disso. Mas eu não tenho mais saco, não. Quer dizer, pra escutar isso, o Valtinho já não tem mais saco pra outras coisas há muito tempo. Já mandou o portal dele ano passado. Já faz mais tempo, é? Mentira. Mandou puxar com tudo, né? Sim. Olha, é tipo, o meu melhor amigo, ele... eu comentei com ele ainda hoje, agora à tarde, anteriormente. Ele acha que, na verdade, esse CD do Épica, a Simone Simons, ela inovou um bocado respeito à voz dela. Acho que ela... Quer dizer, eu acho não, ele acha que ela inovou, que ela conseguiu coisas que ela não faria antes, que ela não fazia antes nos outros CDs. E também em termos de letra. Ele acha que esse álbum, pelo menos ele tava me falando, que esse álbum ele foi bacana por conta do tema que eles abordaram. Tudo bem que eles têm uma fórmula meio esquisita, né? Que eles pegam um tema só e trabalham o CD inteiro. E isso é uma coisa que eles fazem há um bom tempo. É uma fórmula já usada, mas falar sobre física quântica, eu acho que foi interessante também. Mas foi... o Lucassen já fazia isso bem antes. É, e o Lucassen faz isso melhor. Concordo. Opa, eu sou fã do Lucassen, não falem mal do Lucassen. Eu não posso falar mal dele, cara. Ele tem uma coisa que falta pro povo do Web. Ele olha pro músico e fala, vamos aproveitar tudo que ele pode fazer, não vou pedir mais do que ele pode ou menos do que ele pode. Tanto que por que ele chama sempre os mesmos, quase? Cachou Allen, o pessoal do After, o pessoal do Epic e tudo mais. Por quê? Porque ele sabe como aproveitar isso. Já no Epic, não. Você vai pegar o trabalho do Lucas, o que eu gosto dos trabalhos, sem exceção, é nenhum é igual ao outro. Exatamente. Ele se inova sempre, né? E é isso que falta. É ótimo. Pra outras bandas. Eu acho isso um grande exemplo. Aí nós vamos entrar também no Theater of Tragedy. Bom. Eu vou primeiro falar o que as minhas impressões do disco. Assim, quando eu tava ouvindo as músicas lá no site deles, eu juro que eu já não esperava grande coisa. Eu. Disco novo, disco novo. E o que acontece? Eu fui lá, ouvi, baixei o novo, inclusive vou comprar esse CD, né, pra continuar com a minha coleção de Theater of Tragedy, que eu tenho os outros CDs também. E eu pensei numa coisa, ah, tudo bem, tá legal, mas era um tipo de coisa que eu não esperava que o Tito Thread fosse fazer, que era fazer aquela coisa de bailinho da saudade ou viver na nostalgia. Explico. Pega esse disco. É uma mistura de o Velvet Darkness Day Fear com Storm. Basicamente isso. Não digo mais do mesmo, as músicas são até boas, tudo mais. Eu não gostei do rumo que ele colocou. Não sei se é porque tá faltando dinheiro, não sei se é porque o Raymond quer disputar Kraftwerk, não sei se é porque o Bruno Crando da Zit não quer comer mais ele. Não sei. Sei que ele quis cortar com aquela coisa toda de eletrônico. Inclusive que tinha algumas coisas no Storm e resolveu voltar a fazer algo próximo do Doom Metal. Ele até fez gutural, que ele falou que nunca mais ia fazer porque a voz dele já tinha ido pro saco. É, não, mas ele parou de fazer porque a voz dele já não dava mais. É sério, ele falou que não tinha, já tinha zoado tudo que podia. Tinha zoado tudo que podia. Não que não tenha músicas boas, mas eu particularmente esperava mais. E vocês, escutaram? Tá, então. Eu não ouvi ainda esse novo CD, então acho que eu não tenho nada a acrescentar, eu fico mais na plateia mesmo. É, eu também não ouvi esse, não tenho muito o que falar mesmo. Bem, temos uma Lacuna agora com o Spielbaum. É, o Lacuna ouviu o CD, né? O CD que chegou até a gerar uma discussão, um tópico no Music Ground sobre Lacuna está mudando, aquela conversa, Lacuna está mudando, Lacuna virou New Metal, Lacuna... É, bom, CD é Lacuna, não tem muita coisa, assim, inovação, é aquilo. É, ele realmente está mais, eu acho que está mais, assim, pro grande público, entre aspas, né? Porque Lacuna é grande público, mas está mais digerível assim, para todo mundo, eu acho que ele está para alcançar mais pessoas mesmo. Então, CD... Eu achei um CD bom, assim, mas é bem Lacuna, nada inovador, nada diferente. Eu também disse, apesar de não ter ouvido ele por completo, e por isso que eu não dei opinião nenhuma anteriormente, mas eu não vi nada demais, tanto que eu não dei atenção ao CD todo, pra ser bem sincera. Olha, do Lacuna, e que o César que me perdoe, porque eu sei que ele é fãzaço do Lacuna Coil. Olha, faz um bom tempo que o Lacuna Coil já não impressiona. Digam que isso não é fato, que vocês tomam na cara. Não, é, isso é fato, né? O último CD fez barulho, mas mais pela música cover do que qualquer outra coisa, e, aliás, né? O coverzinho porco de Depeche Mode, hein? É, hoje em dia toca mais do que a música original, né? Incrível, em todos os lugares. Claro que, olha, tem tanto... Nem tanto. Então, a Kita FM ainda toca a versão original de vez em quando. Ah, não, é outra história, né? Estamos falando. Mas o pessoal conhece mais mesmo agora o deles que o Depeche, isso é fato. É. Sim, então. O Lacuna Coil, tá, depois que a Scabia começou a namorar um dos caras do Slipknot, eu não posso dizer que isso não tenha influenciado deles. Mudaram de gravadora, estão morando nos Estados Unidos, estão querendo o mercado norte-americano. Eu acho que são fatores para que eles tentem uma linha de som diferente. Claro. Só que chama público, exatamente. Só que o grande problema que eu creio no chamar público é: realmente você precisa deste público? Esse é o X da questão. Quando uma banda assume um estilo diferente, eu sempre falo: uma banda precisa daquele público? É um público que vai continuar consumindo, já que é pra vender, então que vende por muito tempo. Eu não acho que vale muito a pena fazer isso. Porque não é que nem o caso do Tiamat, que aliás, se tivesse lançado o CD esse ano, teria colocado. Não é o caso do Tiamat, que passou de death metal, virou black, virou prog, depois virou rock gótico. Mas aí, porque, então fala, que nem o Gator of Tragedy, o Edland fez alguma coisa mais parecida. Lacuna Coil não, Lacuna Coil optou por explorar um público que vai dar um dinheiro muito rápido. Mas não, o público vai se manter fiel até o final da carreira, ou até que eles pararem de lançar disco ou parar de fazer show. É, mas eu acho que o Lacuna não tá muito preocupado mesmo com isso, né? Eles estão na onda, coisa assim de vamos conseguir mais público, Estados Unidos, mudaram, né? Os clipes deles mudaram muito, né? Com essa... Ah, mas melhoraram. Gravador. É, mas mudou tudo, assim. É, assim, não sei se o som realmente, mas eles estão com uma postura diferente de ir atrás de público, de divulgação, de muitas coisas. Mas acho que eles não estão preocupados com fãs fiéis. Estão preocupados com público, e mais público, e mais público. Acho que é isso só. Eu acho isso bem pobre, na verdade, né? É. Mas já coloca. Sim. Cara, você frequenta. Você já passou na Tribe? Ah, já colocou. Então, colocaram uma vez. Ou seja, não vão colocar conjunto com o Metal, já estão colocando. Então, nesse primeiro bloco, vocês vão escutar Epica, Tragedy e Lacuna Core. Yeah. Clutching your throat. Bom, voltamos para o segundo bloco, né? Vocês escutaram Épica com Alicia, Theater of Tragedy com Forever is the World e Lacuna Cup com Spielbach. Ok, moças, o que vocês têm a comentar sobre as três próximas músicas? No caso, Sirene, A Candlemas e Diablo Swing Orchestra. Olha, dessas três, né, eu ouvi Sirene bem pouco, né? Sirene teve aí uma mudança de vocalista, né? Uma mudança brutal no som de mensagem. Brutal, né? Tá outra banda. É, e tem aquela velha história de mudança de vocal, né? A vocal é melhor, a vocal é pior, odiamos a nova vocal, gostamos da nova vocal, toda aquela história. Eu não achei ela ruim, né? Achei que ela, no estilo dela, ela não é ruim, né? E aí temos uma, acho que ela é espanhola, se não me engano, né? Algo desse tipo. É, eu achei ele bem mais pop, né? Tá bem diferente, mas eu não achei ruim a música. Eu gostei do som até. Eu gostei de Sirene, mas eu ainda sinto falta do antigo, entre aspas. Foi mais ou menos como o CD do Lacuna Coil pra mim. Eu ouvi, mas não me interessei bastante. Eu acho que, pelo menos, esse ano eu fui meio apático com os lançamentos. Mas o lançamento do Diablo Swing Orchestra foi o contrário. Eu gostei bastante, eu ouvi bastante, eu vi até enjoar. E eu acho que eu dou um destaque a mais para essa faixa que a gente escolheu, pelo fator que eu já citei anteriormente, e aí eu bato na mesma tecla. Eu acho que o vocal nessa faixa me surpreendeu bastante e eu gamei na banda. Amei. Eu tenho que comentar uma coisa sobre o Diablo Swing Orchestra também. Bom, eu não vou mentir que eu tinha um certo pé atrás quando eu falava dessa banda. Por quê? Você vai falar de banda de metaleiro que mexe um monte de instrumento, um monte de ritmo diferente num som. A primeira imagem que vem pra minha cabeça é: isso fica uma merda. Por quê? Tô cansado de ouvir banda que metaleiro coloca. Vai colocar orquestra, fica uma bosta. Vai colocar tango, fica uma bosta. Vai colocar flauta, fudeu. Não, e é verdade. 85% dessas bandinhas de folk metal, tudo tem uma fórmula pronta. E fazem um tipo de coisa que me dá um certo asco escutar isso. Mas falei, vou baixar, até porque acho que vou colocar no programa. Eu achei o grupo interessante porque eles tocam tudo, até metal. O pior é que tem música que não tem nada de metal. Tem música que não tem nada. E eu acho que uma banda tem que ser muito corajosa pra fazer isso. E é uma banda que eu acho que obtém sucesso, pelo menos com relação aos seus fãs. Eu tenho amigos que gamaram no CD, assim, principalmente no anterior. Eu não digo muito nesse novo, porque eu passei para poucas pessoas e eu conversei pouquíssimo sobre esse novo CD. Mas o CD anterior, o primeiro dele e tal, nossa, pelo menos eu tenho amigos que adoraram mesmo, viraram fãs, sabe? Se interessaram sobre a história da banda, sobre cada integrante. E é como eu disse, eu acho que é uma banda que ela é feliz na proposta, se é que tem uma proposta, já que tem toda essa bagunça. Aliás, eu tenho que explicar, aí tem um adendo. Meu irmão conhece um pessoal de fora, e ele fala que tem na Europa, inclusive, tá pegando muito pesado uma coisa que eles chamam de avant-garde metal, ou banda de avant-garde, preferido. Qual que é o problema da banda de avant-garde? Essas bandas não ganham um puto. Por quê? Ah, você vai no festival. Se tiver Diablo Swing Orchestra, ele não vai conseguir nem mil pessoas pra colocar numa casa de show. Isso é fato. Por melhor que a banda seja. Não somente eles, tem o Pinpoint Down, o Over, tipo, eles não conseguem muita gente. O que eles fazem? Porque bem. Tanto que o Diablo Swing Orchestra, eles dificilmente vão fazer show sozinhos. Porque é uma banda com uma proposta tão diferente que o próprio público é meio arisco de observar, de tentar ouvir. Porque, queira ou não, sendo sincero, aí vai a parte da minha crítica. Conta quantos fãs de heavy metal conseguiriam escutar alguma coisa que fuja do estilo? 3. Pois é. De fato, tá, eu concordo com você. Eu odeio concordar. É difícil acontecer isso. O Valtão aqui é prova da época que ele era melodicozinho também. Oh! Depois ele virou Dark. É, vai passando por muitas fases. É, mudou muito, hein? Mudou, claro. E esse culto diz que a culpa é minha. Ó, influência. É. Eu não sei se é porque eu tenho coisa pra caramba, e é isso que eu falo muitas vezes com as pessoas. É difícil você pegar um fã de metal que vai escutar alguma coisa que não seja metal, que não tenha uma guitarra. Ainda mais quando tá no auge. Exatamente. Quando tá naquele auge, só ouvir metal é que é difícil. É, exato. A gente tem até um cara que morava aqui perto, que mora aqui perto da gente, que o cara era outro. Ah, vixe, essa é velha. Essa é velha, mas vocês querem ouvir a história? É divertidíssimo. Tá, conta. Vai, Valtão. Conte do seu jeito. É. Seu jeito. Cara, só pra você ter uma ideia, o cara só ouvia Black Death Metal. E ainda por cima, quando a gente apresentava um melódico capaz de xingar a gente, mandar tomar naquele lugar. E ainda por cima, chega um tempo depois, ele vira pagodeiro. Mentira! Que babaca! Não, aí você tem que imaginar a cena grotesca. O cara era tão true que o Wolverine foi fazer um corpse paint, um blush. Tira! Não, e rímel também. Não, foi rímel e blush. Nossa, que horrível! Essa eu não vi. Foi rímel e blush. Sim, o meu irmão contou essa. Rímel e blush. E detalhe, eu não lembro. Vocês, garotas, é fácil tirar isso com água? É péssimo, é horrível, não sai só com água. Pois é. Pior que saiu, esse foi o problema. Agora, como? Não permite. Eu já doava que passaria um bebê. Gente, é muito tenso tirar isso com água, sério mesmo. Não, e na hora que o meu irmão falou isso, eu parei, eu pensei a gargalhar. Como que o cara faz isso? Ó, eu já vi gente fazer com panqueque de palhaço. Tá, fica uma porcaria, dá certo. Tá bem normal. Agora, não, fora que, peraí, tem também um detalhe importante. A mãe desse cidadão aqui é cabeleireira. Sim. Inclusive, esse viadinho, quando eu conheci ele, tinha um cabelo. Isso é brincadeira, velho. Que ele tinha um cabelo batendo no ombro, parecia uma mulher. Inclusive, ele é chamado de Mona Lisa. Ah, que babado! É verdade. Aí o que acontece? Ele vai lá na mãe desse cara, a mãe dele dá um tratamento de graça, muito bom. Sim. Daí ele fugiu de helicóptero. Ele raspa a cabeça. É. Boa. Depois de pegar ele, foi relaxamento que ele fez. O cabelo dele era ruim. Aí quando fez o relaxamento, o cabelo dele batia no tamanho do meu antes. É, batia nas costas do cara. Nossa. Tinha até no meio das costas, não queria o tamanho do meu. Então. E aí o cara, depois corta. Sim. E depois virou adepto. Começou a ver aquele programa do R.R. Soares, né? Do jeito moleque. Que nojo. Pois é. É pra você ver como que ele ficou true. Exalta Samba, Pagodão do Exalto. Mas sabe, tipo, é por pessoas desse tipo que as pessoas que a sociedade acha que curtir metal, curtir rock é só uma fase adolescente, sabe? É, exatamente. Essa semana eu tava conversando sobre isso. É, tipo, a gente não cansa de ouvir isso, né? Ah, fase adolescente, ai. Gente, eu tenho muito ódio quando alguém vira pra mim e faz: ah, você é roqueira. Eu, não, eu curto rock, é diferente. Ah, tudo bem, eu também tive uma fase assim. Ai, gente, dá vontade tão grande de empalar a pessoa. Oh, que ódio! Os alunos é mais engraçado. Os caras, eles acham que o True Evil foi o réu do mal. Sério. Por quê? Olha, você tem que pensar que eu sou um professor que vai na escola, vou saber tudo, coturno. Ah, tá. Pô, que foda. Tenho nenhum por aqui, infelizmente. Pois é. E depois temos um aluno pedir dica de banda. Inclusive tem um aluno meu que era fã de Rammstein. Na hora que ele começou a tocar Rammstein, o celular dele falou: tira isso. Eu falei pra ele: tira isso, um viado. Ei! Claro, mas é porque o moleque tem fã. Ó, tá. Ele chega no meio da sala, tá todo mundo conversando, de repente todo mundo cala a boca e ele fala sobre subir no pau de sebo. Aí perde, hein? Capacidade. Poxa, aí tá. Aí, não, aí o cara tá pedindo pra ser zoado. E o pessoal sabe que eu não tenho perdão. Não. Nem. E eu vou comentar sobre o Kedlamas, né? Porque já que vocês não ouviram, eu ouvi. Ah, que bom. Messiah saiu faz tempo, Valtão. Faz mais dois anos o cara saiu. Que o gordinho do Messiah saiu porque deu xilique e nem participou do... Deu piti. É, deu piti. Aquele gordinho, gordinho tosco. Canta pra caralho. Ele é tenor, inclusive. O Messiah. Ele é um gordinho tosco do café. Beleza. Bom, o novo CD tá muito bom. Realmente tá tão bom quanto os primeiros do Candlemas. É o que eu não esperava. Robert Lowe tá arrasando os vocais. Bom, no metal, o tradicional, bem no começo do Doom, eu não tenho muito do que falar. Quem gosta de vocal trabalhado tem que prestar atenção em bandas como Candlemas, Reverend Bizarre, Soul of the Sun. Não, Madame Bride não. Não, Madame Bride nem tanto. Bandas que não usam gutural. Ou que tem boa parte. É. Essas bandas não usam esse tipo de vocal. Se você perceber, inclusive o Messiah, ele consegue atingir notas mais altas que o Halford. Caramba! É porque o Halford grita. Essa é a diferença. O Messiah não. Isso dá pra perceber. Ele não grita. E isso que eu achei legal no novo álbum do Kendrick. Eu pensei que não ia ser tão bom. Não que eu não tenha gostado do anterior. O anterior também achei muito bom. Mas esse ficou muito legal, muito legal. Eu gostei mesmo. Então, quando vocês ouviram o podcast, vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso. Realmente, o mesmo sem o Messiah, o Kendrick conseguiu fazer um outro grande clássico. Então, nós vamos escutar neste bloco o Path of Decay do Sirenium. Vou escutar o Candlemas com Hammer of Doom. Olha que nome bonito. Hammer of Doom. Eu já cansei de ver quantas bandas colocam Doom no nome. E depois, Diablo Swing Orchestra com a Hansi de Romance, que eu não gostaria de traduzir porque o nome é muito feio. Sim. Podcast. Oh, Music Ground Podcast. Voltamos, né? Ele tá fazendo festinha. É, não, é que, olha, você tem que... Ainda bem que o meu microfone fica aqui na minha mesa e na minha mão, porque se passasse pela mão dele, não ia voltar mais não, tá? Porque ele ia guardar num lugar secreto. Babado, quanta lascividade. Bem, quando ele foi tentar tirar água do joelho, né? Bom, nós vamos ter agora no próximo bloco três bandas de Power Metal! Porque tem que ser sempre esse Big Game. Vai. Primeiro, vocês gostam de Power Metal? Meu. Uma de cada vez. É, pois é, estamos sempre esse problema. É porque, enfim, vai, Tri. Olha, eu não sou fã não de Power Metal. Eu gosto de algumas coisas, mas eu acho, vou confessar que eu acho um pouco irritante, né? É isso. Não consigo ouvir por muito tempo. Mas você também escuta a épica que dá no mesmo. Mas assim, então é gosto mesmo, né? Porque, não sei, eu começo a ter problemas de escutar muito tempo. Acho que é gosto mesmo. Mas eu respeito muito, eu acho que é muito válido, assim. Tem um pessoal que viaja, né? E, claro. Ah, isso é verdade. Você disse uma coisa, depois vou comentar algumas viagens que eu já ouvi nos fãs de Power Metal, que vocês ainda muito. Power Metal é aquela coisa, são aqueles são fanáticos, né, na maior parte das vezes, então tem aquele problema de nós prestamos e o resto não, né, então os mestres disso, isso me irrita um pouco, mas eu respeito muito, sem problema. É, eu também. Mas eu não vou dizer que eu não curto não, pra ser bem sincera, eu gosto. Eu gosto bastante. Olha, ele não gostou. Ai, não gostou, não. Ai, desculpa, tá. Meu cachorro, ele, apesar de parecer gay, ele não gosta, tá? E claro. Tá vendo? Ele é macho. Olha, ele vai. Ele gosta de ficar escutando coisa tipo Future Club. Pode ser. Tipo, tá aqui o Marlite, não. Pelo amor de Deus. O Marlite é a final da cidade. Peraí! Não, é porque assim, a gente vai ter que aprender, a gente vai falar apelando pra coisas que são mais gays que Power Metal. Chuve, Gloria Gaynor. É mulher, mas é mais gay que Power Metal, vai. Quem não lembra de Gloria Gaynor é aquela música Will Survive? Não, clássica, né? Mas ó, eu acho que é meio difícil, hein, achar coisas mais... Mas gente, o nome dela já diz, né? Tipo, Gloria Gaynor. Exatamente, Boy George. Né? Gaysíssimo, topado, meu filho. Mas veja bem, tem gente que é mais macho que o pessoal de Power Metal, David Bowie, por exemplo. Meu irmão, não estou respondendo pelo fone. Pode ser que não. Eu tenho bons amigos que gostam de Power Metal. Eu sei, eu também tenho amigos que gostam de Power Metal. Mas eu já falei, eu não tô nem aí. Porque assim, eu já fui muito fã de Power Metal, eu não posso mentir. Tem um monte de CD de Power Metal aqui em casa. E o Valtão aqui não me deixa mentir. Pois é, eu tenho Battle Hymns do Manowar. O primeirão, meu, importado ainda. Paguei caro aí nesse CD. Não tinha no Brasil. 35. Paguei mais caro que o meu do Rio. Então, e aí, tenho isso, tenho um monte de CD do Blind Guardian, tenho CD do Halloween, tenho Demons and Wizards. Eu já percebo que Power Metal tem bastante coisa. Só que isso não quer dizer que eu não posso olhar pra isso e dizer, puxa vida, mas que coisa chata. Meu irmão já levou Lero com o povo do Hammerfall. Que aliás tem uma coisa curiosa. Quando teve um show do Hammerfall faz uns anos, eles foram lá numa casa encher a cara. Sabe, típico bem de músico, de macho. Cara que usa a calça apertando o saco. Eu acho que porque você consegue gritar tão alto, que deve doer muito. Exatamente. Aí chega lá, vão dar uma caipirinha pro Oscar. Aí ele fala, toma cuidado que é forte. Pessoa forte, caramba, lá nas festas tem um vodka que vai forte. Com meio copo de caipirinha já tava quase trançando as pernas. Meio. Pra você ver como que ele é forte. Meu irmão já conversou com o povo do Gamma Ray. Um amigo dele serrou um cigarro de um dos caras do Gamma Ray. É, ferrou um cigarro do Kai. Pra você ver como que o povo do Power Metal. É, Luke Strike ainda, não é qualquer coisa não, é um dos mais caros aí. É, e agora você percebe o seguinte: aquele que a gente tá fazendo de fã de Power Metal. Eu não tenho nada contra os fãs. Você tem alguma coisa contra? Vocês têm alguma coisa contra o Power Metal? Não, de forma alguma. Você tem alguma coisa? Então, o que eu tenho contra? Uma coisa que eu sempre me irritei bastante na comunidade, inclusive eu não faço parte de comunidade de metal por causa disso, é assim: o fã de Halloween, vou pegar qualquer banda, qualquer banda de Halloween, vai escutar, por exemplo, Motorhead, vai. Aí ele vai dizer que o Motorhead não sabe tocar, porque o som dele é tosco, é simples, não tem aquele solo de 6 minutos e sei lá quantas mil notas. Não são técnicos. É isso que a gente ouve. Deixa eu pensar no Dragon Force. Meu, Dragon Force é masturbação de guitarra. Pior que é. Vai dizer que não. Pior que é. É masturbação de guitarra. Então, não tenho nada contra. Se os fãs de Power Metal não concordam com o que eu falei, fodam-se. É bem isso que eu tô dizendo. Porque eu não tenho nada contra vocês. Eu tenho contra certas atitudes que alguns fãs... E as merdas falam. Não contra o pessoal. Do lado pessoal. Não, mas pelo lado pessoal, claro. Mas pelas pérolas e pelas merdas que vocês falam. É. Pelas besteiras. Olha, deixa o pensamento falar. Não. Você falou que nem um mano agora, hein, Walter? Certo, bro? Não, outro podcast. Aliás, vocês duas ouviram outro podcast, 25? O 25. Ah, ouviram? Vou botar de mano pra mano. Nossa, demais. Ouvi duas vezes ainda. Muito mano. Muito mano. Certo, agora vou estar naquela viagem, né? Que horrível. Só. E aí? Dó. Não, mas Valtão, limite-se a não falar mais do que essencial, sobretudo se for besteira. Certo? Então, nós vamos tocar Manowar com Father, a música que tem trocentas mil línguas. Não, é, que outra banda faria isso, né? Um EP com dois CDs e um deles 15 faixas com a mesma música em versões mil, né? Em finlandês, em italiano, japonês, romeno, né? Claro, todo mundo escuta romeno. Eles podiam gravar em mandarim. Né? Turco, né? Bem turco, né? Em hebraico, é muito, por que também. Não? Por que não, né? Então, é muito, muito útil, realmente, mas tá aí. Um EP que também deu muito o que falar, né? 15 músicas iguais. Porque é épico. Diversas. É muito épico, é uma batalha realmente assim, muito grande gravar 15 vezes a mesma música em várias. Não, o problema não é gravar 15 vezes, é uma batalha escutar 15 vezes. Não, é, então é, o fã vai se sentir um verdadeiro guerreiro, né? Depois de escutar essas músicas foi. É ótimo. Exatamente, vai chegar e vai lutar como um guerreiro ante as forças contra o metal. Não, vamos deixar claro que eu não tenho nada contra fãs de Manowar, tá? Só que assim, tem então, esses exageros, né? E juntando com a posição das pessoas, fãs mesmo, né? De tudo, nada é melhor, tudo está abaixo disso. É meio irritante, mas assim, não tinha efeito. Eu acho que tem algumas coisas necessárias mesmo, mas. Não, porque Manowar é. Tem que ser exagerado, senão não é Manowar. É, exato. Então é a postura deles, mas é uma banda que a gente tem que. Querendo ou não, a gente tem que respeitar, né? É, eu respeito até o ponto em que o Manowar começa com viadagem. Por favor, você já viu foto deles? Já viu de tudo? Eric Adams de sunguinha, parecendo o Conan. É. Pois é, né? São coisas assim. Mas. E aí tem os clones, que é o pessoal do Hammerfall. Por que eu digo clone? Tá, temática é parecida. Só que pelo menos as temáticas dele modernizam, falam de moto também. Vai dizer que não. É. Eles não são tão bombados. Ah, veja bem, olha o Eric Adams e olha o Oscar. O Eric Adams tem tetas. Tetas é complicado, hein? Não é verdade? Olha, procura no Google e olha a foto do Eric Adams e a foto do Oscar. O Oscar pelo menos tem um peitoral normal. Ele não. O cara porque parece que ele parece um Rambo. Comparado com o Eric Adams, sim. Mas ele é mais bombado que muita gente conhece. E é claro que nós também não podemos deixar de tocar da maior banda do mundo, né? Claro. Não podia faltar. Não podia faltar. Tocamos Massacration com Good Blood Red Bangers. Eu vou confessar que eu achava que Massacration não ia durar, né? Não ia ser só aquilo mesmo, mas o Massacration só durou porque assinaram com a EMI. É, então, mas assim, eu não esperava mesmo. Quando eles apareceram, né, a primeira vez lá na MTV e tal, eu achei realmente que era só coisa de momento, assim, mas até que eu acho que tá durando. Pois é, durou bastante até. E o mais engraçado é, o meu irmão conhece um cara que tomou aula de canto junto com o Bruno Sutter, o Detonator. Uhum. Inclusive o Bruno Sutter, uma curiosidade, com toda a fama que ele tem no Massacration, até hoje ele toma metrô. É sério, ele não sabe nem dirigir. É sério. Aliás, o tipo de coisa que é engraçado, que o Bruno Sutter queria montar na verdade uma banda de Death Tribute. Ele queria pra cantar Death. E agora tá cantando Massacration. Né? Visual novo, até o visual mudou. Visual não vi ainda, não vi nada. Olha. Não sei como que tá. Mais gays, quer dizer. Glenn igual gay. Yeah. Certo? Valtinho, por exemplo, um tempo desse tava querendo virar Glenn. Eu apoio, amigo. Eu também apoio. Queria usar aquelas roupas de lycra, sabe? Aquelas camisas de telinha, que aliás é uma coisa que tá muito em voga ultimamente. Ai, que nojinho. E aí do cabelo dele apareceu do Morrissey um tempo atrás. Olha, já apareceu o Morrissey, já apareceu o David Bowie, já apareceu o Jim Morrison. Caramba. Até homem ele apareceu. Apareceu. Não. Você vai se foder primeiro? Comporta esse meninos, mas ó, com relação ao Massacration, está durando aí, eu acho que, eu compartilho da opinião do meu melhor amigo, ele disse que como o Sandy Jr. durou 10 anos, eu acho que o Massacration ainda tem muito pela frente. Poxa, tem tanta coisa que durou mais tempo que isso. É? Veja, por exemplo, sei lá, você pega a Tati Quebra Barraco, quanto tempo que ela já durou? 10 anos. Tá sabendo, hein, Maltão? Tá sabendo, hein? Amar como que a mãe me ama. Tá se revelando, hein? Bem, então vamos escutar esse bloco em sequência: Manowar, Hammerfall e Massacration. Primeira música do Manowar que eu vejo no TV. Nosso desamor feito dilema. E não saber se quem recebe é cego ou não quer ver toda a saudade. Small, you took me by the greatest gift that one could give. You never let me down. You made me strong. When I made mistakes, when I was wrong. Some days we'd laugh and some days we'd fight. Somehow you knew one day I'd say you were right. Voltamos! É, voltamos! Vamos escutar em sequência. Manowar com Father. Ah, não sei as outras duas músicas, vai, eu tô cansado. É, vocês duas mesmo. Ah, tá, desculpa. Tri, aí, acho que a Tri não tá. Tô aqui, sim. Tá, então, me ajuda, por favor. Então, a gente escutou Manowar, Father, né, aquela de milhões de versões, mas só a versão mais tradicional, Hammerfall, que é também, né, tá, o mesmo estilo, e Massacration, nossa melhor banda do mundo. Com certeza. Agora vamos sair um pouquinho do metal e entrar numa uma parada mais eletrônica, mais... Então, vai tomar no meio do teu toba, que trovão, o quê? Walter! Ah, a boca, vai! Bem. Tá. As três bandas que nós vamos tocar, inclusive, eu vou comentar de forma bem maligna sobre duas. Já sei. Olha, repare. Preparem-se, porque eu quero também ouvir as réplicas, as tréplicas, as quadréplicas que vocês puderem dar. Primeiro nós vamos escutar Blue Tangle com Behind the Mirror. Bom, eu vou ser sincero. Eu acho Blue Tangle um saco. Gente, o novo CD tá continuando chato pra cacete. Ah, não achei tanto. Não. Chris Paul, eu respeito ele pra caramba por outras coisas. Tumor, Suicide, o Terminal Choice. E até uns remixes que ele faz. Mas eu não suporto Blue Tangle. Eu não suporto. Os fãs me perdoem, mas é muito chato. Eu não acho. Você que não compartilha a minha opinião. Fale alguma coisa do Blue Tangle. Enjoei. Tá. Ah, enjoou. Você pede os MP3 do Blue Tangle, pede todas as músicas, mas e mais, agora você enjoa? Vai quase um ano isso daí, meu. Eu provei bastante já, ó. Nem enjoa também, né, meu filho? Comentem sobre o Blue Tangle. Tri. Esse do Blue Tangle eu não ouvi, eu realmente, eu também não, assim, eu não odeio o Blue Tangle, eu também não tenho paciência, como o Fallen, né, eu acho meio chato, vou me perdoar, eu acho meio chatinho, sim. Ok, como a única a defender o Blue Tangle nesse podcast, eu gosto do Blue Tangle e eu escuto, é legal pra você dormir assim, sabe, tipo... concordo! Gostei dessa. Não, eu juro. É legal. É só que, tipo, depois de meia hora de viagem. Que, por exemplo, eu viajo uma hora pra ir pra faculdade todos os dias. E aí eu sempre coloco o Blue Tangle quando eu tô mais calminha, assim, quando eu quero dormir. E é legal. Eu acho legal. Nossa, eu não sei. Eu acho que falar que uma banda é boa pra dormir não é muito uma defesa pra banda. Vamos ver por esse lado. Concordo com você. Eu acho! Porque assim, Blue Tangle é legal numa situação. Você vai nessas baladinhas de Trevoso, onde o pessoal toca uns EBMs bem manjadão, tipo Front 242, Tactical Sect, coisas do tipo. Aí você vai lá e escuta outro, uma alegrinha. Duas bandas falam de guerra e outra vai falar, sei lá, de amor. O Altão tem mais experiência do que eu nessas baladas de Trevoso, que toca uns treco eletrônico, pode falar com mais propriedade sobre como que acontece quando rola Blue Tangle. Trevoso na pista. Tá chovendo Trevoso na pista. É um festival de capa, sobretudo. Boa, é verdade. Vira uma loucura isso. Não. Capa, sobretudo, nem que parecia um couro, Coringa? Ah, gente, mas peraí, tipo, pode ser também por conta da mídia, vai, porque uma das bandas mais conhecidas de EBM, eu acho, é Blue Tangle, sabe? Não, é o Front. O Front mas é mais conhecido. Até o Pudim do Tigrão roubou o sampler deles. Verdade. Tá. Uma das mais. E o que acontece? Tem gente que curte Blue Tangle e nem sabe o que é EBM, sabe? Eu já vi, só pra você ter uma ideia, eu já vi Headbanger agitando o Suicide Commando na pista. Que é outra banda de EBM. Banda de EBM também. Agitando lá com seus bangueando também, jogando cabelo. Aliás, tem que comentar um capítulo à parte sobre essas danças de EBM. Vocês viram o vídeo que eu coloquei do cara zoando no Anime Expo? Acho que não. Não vi. é um japonesinho que ele vai dançar em tudo quanto é lugar e os mais bizarros possíveis. O Valtão tava vendo. É, inclusive tem até no cemitério. Ah. E aí, ele foi num evento de anime, desses bem tradicionais que rolam nos Estados Unidos, no Anime Expo, e ele começou a dançar. E é muito engraçado você ver os cosplayers tentando acompanhar o cara. E o cara dança bem. E tocando Impressive Reaction. Aliás, eu virei fã da banda por causa desse vídeo. Caramba! É sério, porque eu achei tão bizarro. Mas o mais engraçado é ele dançando no cemitério. Qual que é a música, Valtão? Você lembra? Eu só lembro de duas. Uma eu lembro que é do Imperative Reaction. É, outra é o Sebastian Comor dançando num parquinho. Dizendo Electro Body Music. E a banda parece um técnico muito porco. Ele dançando na praia também. Eu também, esse da praia eu não vi. Tem na praia. Ah, eu vou procurar esse tópico. Não, e na praia. Tem, vai na sessão de futilidade, você vai. Deve estar na segunda ou terceira página. Tá. Você vai encontrar, você vai rir muito do vídeo. Ah, é legal pra caramba. É legal pra caramba. O mais engraçado é isso, é legal pra caramba. Bom, aí nós vamos tocar Rammstein com Ich Tu Dir We. Acho que é assim que se pronuncia. Vai, comentários. Ai, posso? Sem ninguém me atacar, por favor. Depois eu saio e vocês jogam as pedras no palco. Não, as pedras elas vêm no, antes, durante e depois. Então vai tranquila. Ai, eu quero a minha mãe pra segurar a minha mão. Ó. Eu também quero a minha mãe, mas eu não posso chamar por ela. Tá. Então, o novo CD do Rammstein, eu gostei. Assim, mesmo que eu tenha discutido com várias pessoas na MSN, mesmo... tanto ouvir um monte de gente falando que a banda é um cu. E mesmo assim, lutando contra vários outros fãs que disseram que detestaram esse novo CD. Na verdade, existem amigos meus, fãs, que sequer baixaram o novo CD porque eles decepcionaram-se com o Pussy, o vídeo e tal, e toda a repercussão. É porque são tudo um bando de pederasta. Tá, deixa eu falar. Aí, o novo CD do Rammstein eu gostei e eu escolhi uma das melhores músicas que tem lá. Eu digo porque não é opinião só minha. Eu perguntei a quem ouviu, de fato, quem parou e levou só em conta o Pussy. E a Studir Vir é uma música muito foda, velho. Eu gostei bastante. E não é um dos melhores CDs do Rammstein. Não é. Não mesmo, eu prefiro Rise e Mutt, Rosenroth, enfim. Mas é uma boa música. Eu acho que quem não ouviu esse novo CD tá perdendo, sim. Porque existem outras músicas tão boas quanto essa. Tem a Frulin in Paris, tem mais um monte, sabe? Além da Pussy. E vocês não podem reclamar do Rammstein só por causa desse vídeo. Vai, Triana. Sua opinião. Bom, eu não sou uma fã de Rammstein, né? Não sou mesmo fã de Rammstein. Gosto de algumas coisas, mas esse CD eu não gostei. Não gostei do clipe. Achei. Sim, não é porque ele é pornográfico, né, mas eu achei de mau gosto. Achei desnecessário, digamos assim. Não gostei do CD. Assim, eu acho que eles têm coisas melhores. Eu acho que essa repercussão negativa que teve talvez não seja só. Ah, né? Frescura, não sei, eu não gostei mesmo do CD. Eu acho que eles já fizeram coisas melhores, assim. Olha, vale. Ah, mas veja bem, aí agora eu vou entrar no ponto de descer o sarrafo e terminar com toda e qualquer esperança de fã de Rammstein. Primeiro. E desde clipe pornográfico não é novo. O Dope já fazia isso há muito tempo. Talvez não tão explícito. E essa coisa do pessoal reclamar das letras do Rammstein, eu acho que é idiotice, sendo sincero. Porque você tem grupos como Aria, como Psycho Beach, só pra citar grupos com mulher que falam de sexo. Inclusive tem uma música do Aria chamada Blacklist, que aquilo lá parece letra de funk. É sério. A música vai falar uma coisa do tipo: É de uma menina que vai numa balada e que ela começa a marcar os caras que ela vai ficar. Se você não fizer o que ela quer, ela não vai mais ficar contigo. E ficar contigo foi um eufemismo, assim, exatamente, né? Exatamente. Eu acho. Exatamente. Por isso que é o Blacklist. É muito. Do Iron, então, a música Pussy Gang é que tá em alemão. Como meu conhecimento em alemão é muito porco, mas eu consegui entender o que tá escrito ali. Vai falar de umas coisas do tipo que elas vão usar os homens só pra satisfazer os prazeres delas. Opa! Isso que é o Pussy Gang. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Agora, porque o Rammstein faz um clipe junto com o pornô, eu acho isso demagogia demais. Pra mim não. O clipe é uma porcaria? É. A música é ruim? É. A repercussão que deu, eu acho que é desnecessária. Totalmente. Só que você sabe como que é, né? Vai falar de sexo. Vai mostrar isso no canal pornô. E é uma banda que todo mundo conhece, como o caso do Rammstein, é lógico que vai dar no que dá, não é verdade? É verdade. Mas eu acho que o clipe foi super válido. Eu consegui ver uma coisa que eu não conseguiria ver nas fotos naturais do Till Lindemann. Ah, o que, que tem essas fotos aí? Nada. Ah, sei, nada. Tá, gente. Acabou, vamos mudar de assunto. Ó, The Birthday Massacre. É, bom. Birthday Massacre lançou um CD novo que eu me surpreendi quando eu vi. Só que assim, eu gosto pra caramba do grupo. Não vou mentir. Mas também não vou mentir que eu fiquei extremamente decepcionado. Porque assim, tá, você escuta o primeiro, você escuta o segundo, escuta os EPs. Você percebe que tem alguma coisa errada ali. Sim, as músicas são muito iguais. E eu adoro a banda é muito legal. É, a proposta de misturar aquela coisa meio visual key, eu acho muito bacana. Mas não dá pra aguentar um CD igual a todos os outros. Eu gosto, é um CD que eu gostei, mas não desmente o fato de que eu esperava muito mais do Birthday Massacre. E vocês duas? Bom, eu vou confessar, né, que sou fã de The Birthday Massacre. Eu gosto muito deles. Esse CD de 2009 foi, na verdade, só um ao vivo, né? Com as mais conhecidas, né? De toda a carreira deles. Olha, na verdade, eu acho assim, eu acho o primeiro CD, né? O primeiro CD deles, como The Birthday Massacre, né? Que eles já tiveram outro nome, né? O Nothing and Nowhere. Eu acho ele bem diferente dos que vieram depois. Assim, em algumas coisas ele é bem diferente, tanto que eles fizeram releitura de música já, né, que ficou bem legal, né? Mas também você tem que ver que naquela época eles eram bem toscões também. Não, a produção então, muito ruim. A banda foi melhorando. É, eu gostei muito do último CD, do Walking Strangers, eu achei ele muito bom, mas eles têm realmente essa pegada igual, assim, né? Nesse 2007, Walking with Strangers, eles teve uma mudança, né? O vocal, ele tá mais... tá menos levinho, né? Tem umas coisas mais... O vocal dá pra você ouvir mais o vocal dela. É, isso é verdade. Eu achei isso bem legal. Foi uma inovação, né? De um CD do Violet pra ele. Foi uma inovação que eu gostei bastante. Eu achei que ela tinha mesmo esse potencial. E no outro, ela ficava mais aqueles vocais bem levinhos, né? Que você escuta lá no fundo. É, aquele... Mas eu gostei bastante. Eu gostei do CD ao vivo. Achei que... fizeram uma boa escolha das músicas. Não consegui ver o show ainda. Não consegui. Eu vi clipe só. Então, aquilo que eu falei. Eu esperava mais. Uhum. Sendo sincero, eu esperava mais. Porque assim, quando você vai pegar um ao vivo, o que você espera normalmente? Que eles façam uma versão interessante. Eu pego, por exemplo, grupos como Sansa's Drown, que ao vivo é uma coisa e no estúdio é outro. O Moonspell mesmo. Inclusive, eu gostei muito do DVD no Zitania Metal, que eu já vi alguns pedaços. Mas no Birthday Massacre, eu esperava mais do álbum. Por isso que eu falei que me decepcionou um pouco. Ficou muito próximo do que você ouve no CD. É, eu acho que pelo estilo da banda mesmo, pelo tanto de recursos, né, que eles utilizam fora a banda, né, pra... nas músicas, é uma banda que eu acho que realmente não funciona muito bem ao vivo, né? Eles não conseguiriam colocar muita coisa além do que já tem no CD ao vivo. Eu acho que é isso que a gente estranha quando a gente escuta, né? A gente espera algo diferente e tal, mas acaba ficando, em algumas músicas, até mais pobre do que no CD original, né? Isso é meio triste, assim, mas no geral eu gostei do CD, eu achei um bom CD ao vivo, assim. Não tem muito do que reclamar, não. Mais alguém vai comentar alguma coisa? Não, obrigada. Eu estou bem com o meu copo d'água. Ah, tá. Você agora vai viver um retiro espiritual contemplando seu copo d'água, né? É. Não, gente, é porque, por exemplo, a Tri acabou de falar assim. De jejum não, Walter, por favor. E aí não deixa nada pra eu comentar, assim. E como opinião pessoal, eu não tenho o que falar sobre o novo CD, porque eu ainda não ouvi. Ah, tá. Então nós vamos escutar nesse bloco. Deixa eu pegar pela pauta. Blue Tangle com Behind the Mirror, Rammstein She To The Wave e Barley Massacre com Good Night. Meu Sick Ground. Who's the man in the mirror? Who's the man inside of me? What's happened to my life? Is this what I used to be? I have strange seductive feelings. I feel hunger for the night. Who's the man in the mirror? Can you help me out of here? Who's the man in the mirror? Who's the man inside of me? What happened to my life? Is this what I used to be? Harte Schläge, Nadelzahn. für Segen. Wünsch dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Classroom wall. Dankeschön. How's everyone doing tonight? Okay, guys, we return. Yeah! Ele tem que fazer isso sempre? Peraí. Vocês ouviram isso? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Nós voltamos, acabamos de tocar. Vai, Valtão, usa seu conhecimento linguístico e fale o nome das bandas e das músicas. Não, eu não vou falar, não. Fale. Não, não. Fale, senão apanha. Sou ruim demais. Não, sou ruim. Sou ruim. Tá, vai. Eu deixo para elas falar, melhor. Não, é você, Valtão. Ah, eu não. Não. Fala. Vai lá. Deixa eu ouvir. Dá um tosse na sua voz. Vai. Blue Angel, Behind the Mirror. Style, não vou saber falar alemão. E The Birthday Massacre e Good Night. Doeu! Olha, nem doeu, né? Tenho certeza. Olha, tem outras coisas que ele faz que doem mais. Gente, Thales. É, essa parte a gente deixa, né? Bom, vamos mudar de assunto. Bom, mas né? Porque agora o bloco vai enviadar de vez. É, então já tá. Bom, nós vamos começar os dois próximos blocos, vão ser dois blocos darks. De verdade? Bem. Daqueles de blackout da vida, né? Uma casa noturna que existia, que na qual esse puto batia cartão. Sim, verdade. E era literalmente uma casa noturna. Era verdade mesmo, existia. Ainda existe, mas. Então, assim, nós vamos tocar nesse primeiro bloco. Eu já mostrei pras meninas umas fotos do pessoal do Dope Stars Inc. com a música. It's Today. Bom, podem falar à vontade sobre o que vocês acharam do Vittorio D'Amore. Olha, eu acho que eu sou mais macho que ele, tá? E assim, tipo, cara, ele é muito gay. How make? Não, detalhe importante. Tipo, eu não conhecia, pra ser bem sincera. E achou gay quando conheceu, né? Não, demais, tipo, me fala a cor do teu batom. Pois? Sério? Não, é, e sabe o que eu acho mais engraçado? O nome dele, Vittorio do Amor. Asco, hein? Pois é. Aí ferra, não, e... vocês viram a foto? Bem, ele quer E aproveitando, nós estamos falando de viadagem, eu me lembrei de uma coisa que nós... Eu tava conversando com o Valtão aqui... A gente vai ressuscitar uma coisa que eu fazia logo nos primeiros podcasts, que é o momento motosserra. Que momento é esse? É o momento que a gente escolhe alguma coisa pra falar mal pra caramba. Esse é o momento? Esse é o momento, então. Eu vou colocar depois, né? Vou colocar a vinheta e nós vamos começar o momento motosserra. Faz a sonoplastia, Valtão. Foi ótimo, muito bom, né? Bom, assim, vocês viram aquele tópico da banda UK no Music Ground? Sim. Então, nosso momento motosserra, já que estamos falando de viado, é dedicado a eles. Pois é, bom, gente, o que vocês acharam daquele clipe? Bom, é meio difícil de explicar aquilo, né? Assim, não tem explicação, fala. Não tem explicação, não tem muito o que falar. É... Pergunta. É chocante. Eu tava vendo lá no YouTube alguns comentários. Você pegaria um deles? Tipo, pegar pra encher de porrada, eu faria. Ah, claro. Boa, não. Boa. Boa. Não, Ted, é homem, caralho. Porque, pô, tipo, eu gostei do cabelo dele. E o mais engraçado é que tem um aluno meu com cabelo igualzinho dele. E perto de onde a gente mora, no centro da cidade. Tem uma praça que todo domingo todo se reúne, tudo fecha a cara. Você vai ver 500 pessoas com o mesmo cabelo igual dele. isso daí é normal aqui. Não, mas bom, primeiro meus comentários sobre, sobre o clipe, sobre a performance assim, maravilhosa dos atores, né? Deram nota 2, né? Pois é, deram nota 2 ainda. Eles conseguiram 2 pontos no YouTube. Parabéns. Vamos lá. Bem, é certo que as pessoas sabem o quanto que eu execro viadagem quando nós relacionamos a fazer clipe. Não viadagem porque eu seja homofóbico ou coisa do tipo. Mas tem momentos. O que eu tava, quando eu tava vendo esse clipe, o Valtinho estava aqui comigo, ele lembrou do Bros. Nossa, vocês lembram deles? Nossa, que horror! Vou contar pra todo mundo. Pois é, não é cara do pessoal do Bros, meu? Meu Deus! Ele desenterrou essa. Não, foi. Peraí que eu não tenho a vinheta com aquela a fala do Altered Beast, Rise from your grave. Eu vou arrumar um dia isso e colocar no programa essas vinhetas de jogo. Então... Primeiro que essa banda se chamava From UK. Nossa. E no estilo do Zemo que começou. Exatamente. Dos Zemos revoltados. Aí, eles se intitulam como Dark Pop. Comentem sobre essa afirmação. Pior seria o Power Pop. Pior que existe, viu? O Cine não é Power Pop, mas nunca eles queiram. Falam que é, velho. Cara, você já escutou Lady Tron? Ah, já. Então, Lady Tron é power pop. Cinema mesmo, né? Cine é coisa de gay, mas continua. Tá bom, continua. Comentem. Porque esse é o momento motosserra, é pra vocês descerem o malho e xingarem o quanto vocês quiserem. Ó, tipo, eu não sei se eu devo xingar de verdade, tá, não sei o que, até porque a maioria dos amigos são gays e tal, mas tipo... Ninguém é tão bicho assim quanto eles. Eu pelo menos não vi ainda. Poxa. Não, é sério. Porque... Não, tipo... Existe uma diferença entre ser gay e ser bicha, sabe? Tipo, bicha... Quem me fala isso é meu coordenador do curso de moda. Não, eu ouvi uma frase de uma professora essa semana que existe uma grande diferença entre gay e viado, né? Então, acho que é meio por aí, né? Eu acho que... É uma coisa inexplicável, e muitas bandas, eu não sei se sou eu que acho, né, ou eu comecei a ver, mas muitas bandas desse tipo aparecendo, né, ao mesmo tempo, assim, todos muito meninas, estranho, eu acho muito estranho. Colocação muito boa, muito meninas. Meninas, totalmente. Dinheiro mesmo, né, pior que dá dinheiro. É, de fato. Nossa, mas eu fiquei... Porque quando eu olhei isso, eu fiquei imaginando uma coisa. Tá, vou falar sobre o Crepúsculo. Vão ter uns efeitos muito bons. E você, Triana, deve conhecer um pouco sobre esses efeitos, né? Os efeitos? É, esses efeitos que eles usaram, né? É, não. O Crepúsculo é uma coisa à parte. Não, tem falando do clipe. Ah, do clipe? É. Não sei, né? Isso daí é coisa de Adobe After Effects, que até eu faço. Não, claro, é. Um final, coisa. Aquela coisa que fica bem no fundo dos programas, assim, né? Do Final Cut, aquelas coisas que ninguém usa mesmo. Não, que Final Cut! Né? Você apelou! Né? Então não tem como. Tipo, ninguém usa. Aí o pessoal aproveita, né? E ultimamente anda usando muito essas coisas bem feias. Né? Aí, então... detalhe. A performance deles. Diz que não é digno de um Oscar. Tem a dó. Olha, se fosse, acho que até estaria pra contratar pra novo Crepúsculo, outra saga também. A versão brasileira, por que não? Ai, gente! Pô, gostei dessa. Vai dizer que não, porque olha, vamos ser sinceros. Eles atuam no nível que se espera de adolescente no Brasil. Aí faz um pagamento com eles, paga tudo em refrigerante, porque eles não devem ser machos suficientes pra tomar cerveja. Toma, já fica louco. Se tomar, se cheirar, a tampinha já fica bêbado. Bêbado de cair já. Pois é, não. Esse clipe, ele realmente merece passar pela motosserra. Esse merece. Porque não dá. Eu já vi coisas piores. Eu gostei do top que tava escrito ali. Backstreet Boys, mas que igual a isso. Olha, mas eu acho que não chega nem perto de nenhum dos dois. Eu acho que devia ser Bros com Backstreet Boys. Não, acho que não dá. Não tem nada que chegar perto disso. É muito ruim. Você conhece alguma banda tão ruim quanto? Não, eu acho que o mérito deles é ter conseguido isso, né? Chegar nisso. Não, ninguém... É uma coisa assim... Humano nenhum conseguiu. Eu acho que é um mérito aí, né? Tão ruim que... Sem comparação. Sem comparação. Só pra você ter uma ideia, o que o povo anda fazendo pra ganhar dinheiro, né? É, uns preferem dar a bunda, outros preferem traficar droga, outros preferem fazer clipe ruim. É, pode. Não é? Tem tanta coisa mais útil. Por exemplo, sei lá, roubar um banco. Virar garoto de programa, por que não? Por que não, né? Então, dependendo do ponto de vista, até respeita mais, até, né? Com certeza. Com certeza. Mas não, resolve fazer um clipe ruim. Bom, e ainda continuando a parte da viadagem, já que Gothic Rock também é um tanto quanto gay em termos de visual. Já quem diga pós-noir depois dessa. É, mas pós-noir não entra nisso por enquanto, tá? Ah, tá. Por isso que eu falei, fique quieto quando for pra falar, fale alguma coisa útil. Tá. Certo? Isso aí, Boris. Então, vamos rolar também Clan of Samox com Hail Mary, que eu tenho certeza que vocês não escutaram. Absoluta. É. Tá certo. E o Valtão então... escutou aqui junto comigo, o novo do Clan. Você ganhou R$1 milhão. Eu não. Ah, bem que eu gostaria disso, viu? Não ter que, não ter que aturar aluno, eu gostaria muito disso. Bom. O novo do Clan tem uma coisa legal. E vocês deveriam escutar também. Primeiro, acabaram com boa parte daquela coisa eletrônica que eles tinham se tornado. Que eu já achei maravilhoso. Tá bem denso, tá bem, assim, depressivo, como eles eram antigamente. Claro, não vai se comparar com clássicos como Medusa. Mas você não gosta, Walter. Você não gosta? Não, já começa a ficar eletrônico a partir daí. Droga! Adoro essa música. E por aí vai. Tá com balada direto. Porque é eletrônico. É verdade. E aí vamos tocar também o The Awakening, que, aliás, se vocês procurarem a foto do Michael Sally, ele tá parecendo Supla. Hoje? É. Verdade. Cabelo branco, pra cima. É, primeiro porque o The Awakening é uma banda lá da África do Sul. Tipo de 2000, ele tá aparecendo... Talvez soltaram uma dessas. Falaram que tá aparecendo um zumbi do Resident Evil. E não, tava. Tava aparecendo. Porque ele queria aparecer o Vili Valo, só que não tava nenhuma coisa nem outra. Aí beleza. Aí foram pro... saíram da África do Sul. Detalhe. África do Sul, como vocês imaginam que sejam as pessoas de lá? Bom, na África do Sul, pelo que eu sei, tem muita gente loira lá, né? Então, o cara é pálido, parece uma cera e cabelo branco. Uhum. Cabelo branco. E eles foram morar lá em Los Angeles, se eu não tô enganado. E lançaram um disco novo que... O disco que veio antes desse, talvez vocês gostassem mais ou não, porque o Michael Sally tá cantando igualzinho. Michael Sally não, Michael Sally é de outra banda, o Ashton Knight. Não, olha só, não, o nome desses caras de banda é uma coisa assim impressionante, Ashton Knight. Então já perceba assim o grau de... Ai meu Deus, como eu sou gótico. Ele... quando mudou, antes dele mudar para os Estados Unidos, ele e a banda... O último disco deles, antes desse novo, tava parecendo Type. Até o vocal do cara era grave como o do Peter Steele. Pois é, Vampire Girl, versão 2007. Nossa, o cara parece o Type. E a gente tava imaginando eu e um pessoal que a gente tava esperando pra caramba o novo do The Awakening. A gente falou, puxa, vai ser metal. Que é uma tendência do que tá acontecendo com as bandas de Gothic Rock. E não. Esse último disco não saiu. Metal. Tá pesado? Tá pesado. Mas não é metal. O que eu já acho que pelo menos não se renderam ainda ao comercialismo. Porque as bandas de Gothic Rock estão virando metal pra vender disco. É. E é o tipo de coisa que... Aí que as pessoas acham que metal não é comercial? Depende. Vai falar isso pro pessoal do Metallica ou do Iron Maiden pra ver se metal não é comercial. Então nesse bloco nós vamos rolar os Viadinhos do Dope Stars Inc. com It's Today. Vai, Valtinho, faz a encenação. Faz a dramatização que você falou que ia fazer no podcast. Isso. Mas falando do Dope Stars. É, se falando mal do Dope Stars, é capaz de até ser nervosinho. Se descer no pau e falar merda pra você. Cara, eu esqueci. É, você esqueceu porque toda bicha é esquecida, você sabe disso. Todo dia. Isso eu lembro todo dia. É, mas toda bicha é esquecida porque ainda não tem, tipo, um tipo de memory card no. Não, não fale hoje, vai memory card. Lá deu. Memory card, lá deu. É, não tem necessidade, né? Talvez um pen drive, mas quem sabe, mas. Porque é mais compridinho, né? Mas. Memory card fica difícil. Tá, desculpa. E outra, memory card só vai até 16 mega. Um pen drive vai até 256 giga. Então cabe mais. Era isso que eu ia dizer, cabe muito mais. Exatamente, o lema do Valtão é: se couber mais, melhor. Oh, é? Não é, Valtão? Abafa. E depois contar o Clef Samox, que veio o Mary e The Awakening com a Carnival of Souls. Find a reason to exist. The times we live in. Music Ground. Music Ground. Music Ground. Music Ground. Music love. Voltamos depois desse bloco bem baitolístico. Se será que vocês me entendem? Será que vocês me entendem? Mas voltando com... Acabou de tocar Don't Starve Me, Turn of Shimon, The Awakening. Agora é Wi-Fi. Ok, ok. As próximas três músicas... É... Uma delas eu tenho certeza que vocês devem ter ouvido, que é a do Shiny Eyes, mas não essa música exatamente. Eu vou tocar o Echo com Memories of a Butterfly. Olha que nome legal, não, né? Memórias de uma Borboleta. Pior é do The Mission, então, que Butterfly ou não. Não, mas tá. Memórias de uma Borboleta. Vocês acham? Que música... memória que tem sobre música? Da música do Echo. Então o que vocês acham desse título assim tão masco? Tão forte. Ah, gente, mas tipo, uma borboleta só vive 24 horas, né? Vai ver, é por isso. Bom, talvez a gente fale uma metáfora, mas... Caramba. Tá, ficou ok. Mas vá, ah, vai. O Icon tem tanta música mais interessante, como Psych Vampire, por exemplo. Que vai falar uma coisa tão interessante. Se bem que esse disco eu gostei. Eu gostei porque... Ainda tá eletrônico como os outros, mas não tá aquela coisa quase virando um EBM que aconteceu com o Clapton. Em seguida, tocar os The 69 Eyes com We On The Night. Bom, vocês escutaram o novo The 69 Eyes? Não. Olha, eu escutei algumas coisas, não tive tempo de ouvir inteiro. Mas assim, foi mais por curiosidade mesmo, porque eu não sou fã de 69 Eyes. Não sou fã deles, mas... Sim, não achei péssimo, não. Cadê? Não achou péssimo, mas tipo, entre péssimo existe uma escala. É, eu gosto, assim, porque eu não gosto muito do estilo da banda mesmo, mas no estilo deles eu gostei do CD. Olha. Essa música que vocês vão tocar também não achei ruim. Então, eu coloquei o We On The Night pra não colocar o Back in Blood. Porque é uma música que todo mundo já viu o clipe, tá, é single deles e tudo mais. Só que assim, eu tava ouvindo a entrevista do Dirk Stickstein, que tava falando que a fase de Gotham Road deles acabou. Não vão mais fazer nada relacionado com música gótica, vão só hard rock. Aquela coisa bem estilo Bon Jovi mesmo, inclusive. Eu fiquei um bocado decepcionado porque a melhor fase deles é quando eles pararam de fazer hard rock. Eu não digo isso por eu não gostar de hard rock, pelo contrário, eu gosto de hard rock pra caramba. Até hoje eu escuto muita coisa de hard rock. Só que o 69 vai de meio um ciclo. Começaram fazendo aquela coisa de Glenn Hard, aquela coisa bem estilo Bon Jovi mesmo. Depois eles misturam com umas coisas estilo Sister of Mercy pra ficar mais denso o som. E foi na mesma época que eles conheceram o Willie Valo do Rio. Aí quando eles foram pros Estados Unidos gravar o último CD, que o produtor falou que vão começar a fazer CD de hard rock de novo, porque, sei lá, eles vão fazer isso. Enjoaram. É, acho que enjoaram. E eu não gostei desse CD por causa disso. Por causa disso. É um CD ruim? Não. Mas que a fase gothic rock deles morreu de vez, isso desde o Angels. Que eu também não sou muito fã do Angels. Ah, mas ainda tem um CD que eu gosto. Mas eu esperava que do Back in Blood eles não fossem apelar tanto para aquela coisa de hard rock, mulheres, sexo. Vejam o clipe para vocês verem como que a coisa é explícita. É, eu não vi o clipe, mas é esse tipo de mudança, eu acho. Eu não sei por que eles estão mudando tanto, mas eu acho bem arriscado, né? É arriscado. Porque a maioria dos fãs não vai gostar muito disso. E não é nem problema de fazer esse tipo de mudança. O grande problema que eu vejo é, o 69 Eyes vem de um ciclo na qual, quando eles faziam Glenn Hard, não era uma coisa que todo mundo conhecia. Eles iam fazer Glenn Hard na década de 90. Quem ia escutar Glenn Hard Rock na década de 90? Ninguém. Com Guns N' Roses e outras bandas do tipo Nirvana no apogeu, ninguém ia querer escutar. Isso é fato. Aí eles mudaram pro Gothic Rock porque foi uma época que na Europa Gothic Rock tava vendendo. E vendendo muito. A tal ponto que você tem bandas como Fears of Nephilim, o pessoal do Pink Turns Blue, e essas bandas tudo alternativas ganhando força. E coincide também com o fato de eles começarem a frequentar Gothic Treffen lá na Alemanha, que é um evento dedicado aos góticos. Que é pena que não tem como fazer uma coisa dessas no Brasil. Não tem público suficiente pra isso. Tentaram fazer com Madame Satan Fest e micou. É sério. É, mas é porque o evento lá ele já é tradicional demais, né? São vários dias, né? É, né, e eles, então... eles vão fazer 10 horas. Tem uma coisa no castelo aqui perto de casa. Não, ia trazer coisa de respeito, ia ter um festival grande pra cá. Bom, mas o Wayne Hills mora, o vocalista do Demi, o vocalista do Demi mora aqui perto. Ele mora lá em São Caetano. Sim. Ia trazer o cara do Modern Army. Pois é, New Modern Army, que é uma coisa que é super conhecida e dificilmente vai tocar no Brasil. Mas não, chega na hora e ainda tava cobrando R$80 a entrada. Pra 10 horas de evento. O detalhe, se você pagasse mais 25, você tinha ônibus open bar. Imagine como é um ônibus open bar. Nossa. Melhor não imaginar, né? Olha, Fortinho, Paradinho. Quando você conhece esse nome de bebida ruim, Valtão. Nossa, isso daí é balada pimbar, né? Eu conheço essa coisa. Ele. Inclusive. Ele pimbar de R$20 aí. Inclusive, ele deve ter trocado o fígado dele por um tanque de gasolina, né? Ele toca mais bebida, só pode. Essa é uma boa ideia. Olha, eu. Na verdade, depende. Porque se você trocar o seu fígado, sei lá, por um Total Flex. O que vai metabolizar todo aquele álcool? Pois é. Então, e é isso que aconteceu no Madame Satan Fest. E os Six Nine Eyes, na época que eles surgiram, nossa, na hora que primeiro que eles mostraram que a Finlândia não tinha só metal. O que eu já achei ótimo. Tem muitas bandas fora do metal lá na Finlândia. São poucas. Porque metal lá é que nem pagode. Uhum. Inclusive tem a mesma péssima imagem do pagode. Não, deve ser péssimo então. Olha, péssimo. Tem que pensar o seguinte: o pessoal lá curte muita música erudita. Quem tem contato com alguma música erudita sabe que eles não suportam metaleiro que é da alma de música erudita. É, não tem como. E não tem diálogo, isso que é complicado. Não tem diálogo porque, assim, você já foi em comunidade de música clássica? Já convivi com o pessoal de música clássica e eles... Já percebeu que toda vez que o pessoal vai tentar chegar, os metaleiros vão tentar chegar falando besteira, os caras vão lá, a primeira vez eles falam, a partir da segunda já não tem mais paciência? É esse o problema, né? Não, vai um pessoal que não entende, eu não sei, acaba... Eles ficam com raiva, né? É complicado. E é um pessoal muito reservado, assim, né? Meio um clube, é clubinho, né? Então... Não, né? Meio complicado. Ah, eu acho que chega tão certo que eles chegam bem pacientes. São, pacientes. É, aquela coisa, tolera uma vez, né? Não, e não é só isso. Eu tinha um amigo meu que ele veio pra São Paulo pra estudar música, né? Ele mora lá em Pernambuco. O que ele tinha mais raiva era quando vi um cara perguntar pra ele pra tirar Iron Maiden. Ele falava, porra, bicho, muita coisa legal de música, popular mesmo, ele falou. Você vai pedir pra tirar uma coisa que tem 4, 5 acordes e é uma coisa tão pobre musicalmente falando. E é isso que o pessoal da música erudita enxerga no povo do metal. E na Finlândia tem mais conceito, tanto conservatório quanto escola. Porque faz parte da lei deles lá que todo mundo tem que aprender música. Então a ideia dos maestros falam, quem não consegue entrar por orquestra, vai fazer banda de metal. É sério, é por isso que o pessoal tem esse estigma. Então o povo da música erudita lá é bem mais intolerante do que aqui. Eu lembro do maestro que estava regendo a orquestra de Chicago, ele é finlandês, não lembro o nome do cara. Ele desce o pau no Nightwish até não poder mais. você já percebe como que coisa é. Só que lá também é uma coisa muito antagônica. Ao mesmo tempo que você tem pessoal com uma educação musical fodida, você tem o mesmo problema que você tem com pagode aqui no Brasil. Pagode não vende pra caramba? É, vende muito. Lá metal vende como água. Então são esses antagonismos que fazem que eu veja às vezes essa imagem que as pessoas têm de exaltar a Finlândia com um lugar que está muito bom de metal, eu acho um tanto quanto errado. Tem tanto país tão bom quanto, até melhor, que ninguém fala nada. Rússia, por exemplo. Quanta banda da Rússia tem que ninguém, que o pessoal não fala metade do que fala dessas bandas finlandesas e que são tão boas quanto? Aliás, inclusive, você sabe que Rammstein e bandas de metal industrial na Rússia vendem como água, né? É. Eu tava conversando com um russo um dia desses. Ele tava me contando que lá você vai numa loja de discos, essas lojas básicas, você encontra do lado do CD da Tattoo, CDs do Rammstein e CDs do Megahertz, por exemplo. Eles curtem muito isso. E o mercado russo, o mercado francês, França tem bandas muito legais. Quem conhece as bandas da França sabe que eles têm um capricho que eu não vejo em outras bandas da Europa. Quem, por exemplo, pega, por exemplo, o Haddad, que já deve ter escutado, né? Sim, eu ouvi poucas músicas, mas já ouvi. Puxa, Adagio é uma coisa realmente bem trabalhada. E não é aquela coisa cansativa. Você vai pegar, por exemplo, um outro grupo qualquer de metal progressivo. Há um cuidado danado. Eu só acho que essa exaltação demais, indo pro lado do metal, acabou prejudicando outras bandas. Tem grupos de música experimental na Finlândia que são punk rock. Como um cara, se eu falar o nome vocês vão dar risada. Ele chama Pentola. Tá. E ele, o que ele faz? Ele toca industrial. Sério? Sério. É industrial, dark ambiente, umas coisas meio estranhas assim. Ele começou com black metal, depois virou industrial. É, mudou bastante. Mas eu acho que com a Finlândia acontece aquele problema. Problema não é problema, mas é, sei lá, por exemplo, Estados Unidos com pop, né? Tudo que é pop vem dos Estados Unidos ou algo assim. Tem muita coisa, né? Na Rússia, em outros países ali da parte do extremo norte, né, da Europa, que a gente não, nem conhece, não sabe, nem que existe, mas que são muito boas. Só que a Finlândia ficou com essa imagem, né? E aí as bandas sofrem, né? As bandas que não são sofrem. Mas eu acho que isso acaba acontecendo, né, em black metal, né? Também tem seus núcleos aí de bandas, e que as outras bandas, né, desses locais também vão ficar prejudicadas. Acho que é só dar uma procurada. A Noruega é um dos países que mais tem banda industrial, por exemplo. É, e aí a gente tem o, né, o black metal, true, do mal, todo, que é o que a gente conhece, né? As outras bandas acabam não chegando, né? Não tem tanta força, que a gente acaba esquecendo e rotula, né, o país por ser a ilha do black metal. É complicado. E isso que eu às vezes me recinto. Isso de Daniels surgiu num contexto na qual essas bandas estavam em evidência. O Rhin estourou junto com eles. Olha que coisa engraçada. O Rhin já existia bem antes de Nine Eyes virar Gothic Rock, embora o Nine Eyes seja mais velho. Só que o Rhin, quando ele começou a estourar, foi na mesma época que eles produziram os discos de Gothic Rock. Então foi junto. Então mostrou que tinha uma coisa fora do metal. Mostrou que tinha uma coisa diferente. E o nosso último cara que nós vamos tocar nesse bloco, eu acho o nome desse cara muito engraçado. E ele é americano, é o Anders Manga. Pode não partir, mas é americano. Com a música Murder in the Convent. Eu escolhi essa música pelo seguinte: vazaram algumas músicas do disco, só sai ano que vem. Olha só, nós estamos tocando música que só vai sair ano que vem, porque estavam vendendo no iTunes e tudo mais. Só que eu não sei o que são os paguazão que juntam essas músicas, mais algumas músicas dos CDs anteriores, e lança o CD escrito Catástrofe, que não existe. É, problemas da internet, né? O pessoal está inventando coisas que fora da realidade. Pois é, e eu fui lá no site do Anders Manga ver o que se diz. Não tem. Pois é, eles viajaram demais. Eu acho que foi esse excesso de Dorgas isso. Aliás, alguém aqui andou ingerindo dorgas em excesso? Em que espaço de tempo? Sei lá, no espaço de 2 horas. Não, não. Quem andou, nem andou experimentando aquela Dream Machine? Não. Vai dizer que aqui também não dá barato. Respondo por mim, né? Não. Tudo tranquilo por aqui. Nada de dorgas por enquanto. Nada de dorgas, nada. Tô de boa. Tá, tô com meu gato aqui. Tá cedo ainda, né? É, tá muito cedo. Sol. Aqui tá sol ainda, né? Aqui não tem sol. Aqui você tá chovendo o dia inteiro. Caramba. Ah, aqui tá sol. Eu tava até comentando com os amigos. Eu acho que Deus tá fazendo um churrasco aqui pelo Nordeste. Olha, se você ouvir essa coisa de churrasco, essa coisa de churrasco aí, dependendo de quem é ouvindo, vai ser coisa boa, tá? Sei lá, né? Vai ficar o quê? Uma costelinha? Uma picanha? Retiro meu comentário. Uma linguiça? Epa! Já gostou, voltou também, ficou todo liçado. Aliás, voltou também responsável por uma das frases, assim, mais antológico que nós ficamos aqui. Tinha passado uma festa de fim de ano, ele passa aqui em casa em janeiro. Tava fazendo churrasco com ele na casa de um amigo nosso. E ele disse que tava gostoso. Maldade nenhuma, nossa. Vocês também. Não, não tem maldade nenhuma se você não perguntar de quem era a linguiça. Verdade, eu não lembrei de perguntar de quem que era. Ah, meu filho. Eu não lembrava de quem. Verdade, eu lembrava de perguntar isso aí. Porque ele falou que ele não quis comer os bichos vulcanizados. Parecia que tava comendo aquele pneu da parça. Ah, então. Não, o cara vai comprar colchão duro, passar de churrasco. Não, capa de contrafilé. Capa de contrafilé, pede um negócio de 2 quilos de grossura, meu. Ah? Mano, não dá pra mastigar aquilo. É bicho vulcanizado, faz uma borracha. Nada disso. Pois é. Ah, então quer dizer que você também não gosta de linguiça preta. Não gosto. Ah, mas eu gosto de torradinho, né, Valtão? Bom, então enfim. Pelo último bloco, nós vamos escutar. Na verdade, eu preciso que tenha pensado. Nós vamos escutar Econ, The Big Bang Eyes e Anders. Está ouvindo Music Ground Podcast. seems to prey on our weakness day to day. Oh, for you, no need to hide all the scars that I have tried. As you grow and overcome, no more anger which to run. Don't hold your deep regret, these times I won't forget. Yeah. está ouvindo agora o programa Music Ground Podcast. Voltamos! Vai, agora nós vamos fazer o último bloco. Bloco de dois. Tá? Preparados? Sim. Sim. Vamos rolar nesse bloco. Não, enrolou um coral aí, né? Encaiado, um assim. Ficou bonito. Não, eu senti fazer isso com a Sri, sabe? Tipo, meninos de um lado, meninas do outro. Ah, tá, foguei, todo mundo ficou calado, eu odeio isso. Não é, porque é aquela meio chave, sabe? Depois, tá, depois é o professor linguiça, né? Pior que eu já tá. Fiz muito isso na classe, eu fiquei quieto pra um cara que fala. Sempre tem um que fala uma besteira. É, tipo, eu sempre fui essa da sala, tá, tô calada. Eu lembro uma vez, olha. Quantas pérolas dos seus amigos? Ah, uma pérola que eu tenho que contar. Essa eu vou até morar uma vida aqui. Sabe que eu vi que vai estar pela metade da merda. Minha amiga fala assim, eu tava dizendo que tava muito apertado. Eu falei, eu vou ouvir isso. Só perguntei, tava meio apertado? Sem maldade, né, Fanny? Não, sem maldade. Só uma pessoa assim, muito pura, muito inocente. Uh-huh. Assim como sua casca. Quase um padre. Uh-huh. O autor é prova disso. Ah, é? É, prova disso. Ah, então quer dizer que ele já experimentou do follow? Ah, comi muito já. Voltão, você pensar, você não tem peru. Você cortou o seu pra poder desfilar do baile gay. Mentira isso, isso é mentira. Ah, gente, vai. Cortou o cabelo, inclusive. Não, não, Fallen, vai ver, só que ficou o peru por conta dessas festas agora de fim de ano. Exatamente, exatamente. Por isso que ele ficou passado. Ah, não, é porque tem uma época que ele era... Porque assim, o Valtão, ele teve... Ele é o típico caso de anorexia. Ele era um gordão, parecia um botijão de gás, e emagreceu, ficou mais magro que o meu irmão. Quase um esqueleto, inclusive. Na época que ele era gordo, ele tinha batata da perna que era maior que o meu braço. Não. É mentira? É verdade. É, a última vez que eu me disse que tá médica, eu tinha batata. Caramba, você tinha duas plantações de batata, cara. Pois é. Pois não. Eu até pedi uma vez pra cortar ela pra poder assar no Natal também. Não era uma batata da perna, era mandioca isso. Era uma mandioca. Então, e agora ele murchou. Inclusive, ele foi falando que ele virou anorexia, porque de 140 que pesava, né? De 35 você prepara. Pois é. Caramba! Tá, tipo, o que você fez? Me conta, amigo! Passa fome. Ah! Não, e é verdade, o pior é que é verdade. Não, brincadeira, além dos exercícios de caminhada, eu passo um pouquinho fome. Caminhada, esse cara vem daqui, onde eu moro, até o centro da cidade, a pé, e é uma hora de caminhada. Pois é, cara, só a ida. Sinônimo de depressão, velho. Exatamente. Sinônimo de não ter o que fazer. É! Bom, vamos então falar sobre as duas últimas músicas. Catatonia, o nome. O nome do Catatonia, que é o game for Safer. Vocês escutaram? Pelo menos alguma coisa no nome do Catatonia? Ouvi sim. Ouvi, inclusive eu acho essa faixa, eu gostei bastante, foi uma das que eu mais gostei. Eu gostei mais do que a faixa de trabalho deles, pra falar a verdade. É, eu também. É, a faixa de trabalho deles eu achei bacaninha, não achei uma das melhores, não, pra ser bem sincera. Eu achei que essa Forsaker tá mais pra cima no ranking das minhas preferidas. Gostei bastante. Eu gostei porque eles mantiveram a linha do The Great Forgiveness. Achei bastante. É claro que o anterior eu ainda acho que tá melhor. Tá, não tá tão trabalhado, mas eu acho que as pessoas que estão atmosféricas da música são um pouco melhores. Mas é um álbum que tá muito bom. É, de fato. E Catatonia é uma banda que eu só comecei a gostar por conta da minha melhor amiga, que inclusive é do fórum, a Bozolina Pinguim, que é do tempo em que ela me conheceu, que eu era tava deixando de ser, tipo, darkzinha, sabe? Começo da faculdade e tal. Deixou de ser darkzinha, então? É, por aí. E aí, ela sempre achava que eu era muito extrema e tal, gostava de bandinha muito pesada, só que aí eu descobri que ela gostava de Catatonia. Ah, e tipo, pra quem não gostava de metal nenhum, eu me surpreendi e não conhecia a banda. Foi quando eu passei a me interessar e baixei o novo CD. Inclusive, fiquei acompanhando toda a expectativa do novo CD e tal, no notícias do fórum. E passando pra ela e tal, e a gente tá aí. Eu gostei bastante. É, eu gostei do CD, eu também não gostei tanto da faixa título, né? Eu tenho esse problema, não gosto muito normalmente das faixas título, não sei porquê, mas eu achei um CD bom. O anterior eu achei ainda melhor também, como o Fábio falou, eu achei. Mas eu acho que não deixa muito a desejar, não. Não é inferior, assim. Ele só é. Eu acho ele menos trabalhado, eles podiam ter caprichado um pouquinho mais, mas é um bom CD. Eu gostei. Não, eu gostei porque é aquilo que eu falei. O outro tá até mais deprê do que esse novo. Esse novo ainda tá mais pra cima. Eu acho que isso talvez tenha quebrado um pouco o clima do Bebê Scorpio. Pra quem escuta o Mike Twin, por exemplo, com uma linha melódica parecida com a Forsaker, eu acho que é aí que você percebe qual que você gosta mais a partir dessas duas músicas, que não são músicas de trabalho originalmente também. Mas Queen virou single bem depois. E a Forsaken, eu tenho certeza que é virar single também. E também temos para encerrar este bloco o Paradise Lost com a música Faith Divide Us, Death Unite Us. Escutaram o novo do Paradise? Não escutei, mas eu ouvi falar que tá muito diferente, que, mas não tive tempo realmente de escutar. Não tive tempo, mas fiquei curiosa. Eu também não ouvi, compartilho da opinião da Triana e de alguns amigos que gostam da banda, eles disseram que tá esquisito. E apesar de tudo, tá legal, pelo menos foi o que eles disseram. E eu não ouvi ainda. Olha, eu gostei do novo Paradise. Porque assim, eu sou suspeito, porque eu sou super fã do Paradise Lost. Eu conheci a banda em 97. Cara. Acho que eu já tava no trono. E hoje eu descubro que a fase eletrônica deles é muito boa. A respeito do que os fãs radicais podem dizer. Eu achei esse disco muito parecido, em termos de proposta, com o que eles iam fazer no Paradise Lost mesmo, no álbum titulado. É uma tentativa de voltar a fazer aquele gothic metal e tirar um pouco das partes eletrônicas. Ao mesmo tempo em que eles não tentam fazer coisas que nem Icon, The Last Time, esse tipo de coisa. Eu achei bacana. Achei muito melhor que os anteriores saindo dessa coisa de tentar voltar a fazer antigas, que ele é uma coisa que eles gostam. Banda que tenta voltar para fazer antiga, eu não suporto. Veja exemplo do Metallica. Quanto tempo eles demoraram para fazer um CD bom? Porque eles tentaram voltar a fazer o que faziam antes. Então, assim, não funciona. Mudou de estilo? Tenta melhorar dentro daquilo que você está fazendo. O Victor Strange sempre trabalhou com isso. O pessoal do Dope Stars, apesar de não gostar muito, também fazem isso. Até o, a grosso modo, até o Lacrimosa tenta fazer esse tipo de coisa. Eles vão mudando e tentam melhorar dentro daquilo que estão mudando. Eu acho que esse é um exemplo para as bandas. Então, nesse último bloco nós vamos rolar Catatonia com Forsaken, Paradise Lost com Faith Divide Us e Death Unite Us. Calma, que ainda tem mais. Agora chegamos ao final do programa. Ela ficou feliz, né? Ela tá feliz porque acabou, né? É porque acabou, né? Incrível. Meu Deus, acabou. Ih, você tá aqui no quarto, sabe? Com meu cachorro, meu gato. Tipo, meu gato tá aqui. Pedofilia, viu? Já falei, já tô pedindo. É, não tem para pedir, tá? Bom, pensa, né? Então, aí. Então, gostaria de agradecer a Deus por participar. Muito legal ter essa experiência com mais gente fazendo podcast. Perceberam que a gente já foi sofrendo? Não, não. Faço. há um bom tempo eu venho comentado com alguns outros membros pra gente se reunir, fazer um podcast, só que eu não sabia pra onde ia, por exemplo. E isso dificultava também um bocado da minha iniciativa, porque eu sempre esperava alguém pra dizer, ah, vamos, e aí a gente ia gravar e ficava por conta da outra pessoa. Acho que agora eu tenho muito mais ousadia de chamar alguém e fazer também um podcast. E aí, eu acho que vocês vão se permitir dizer que eu e a Triana, a gente tem um projeto pra, acho que começo do ano que vem, né, Tri? Aquele especial que a gente tava comentando. Isso. Vai rolar. Vai rolar. E aí vai ser um especial que... vai ser... Não, não, de forma alguma. Eu e a Tri vamos fazer sem o Collins. Eu espero que não seja um fiasco. Eu também, não tenho experiência nenhuma nisso, é a primeira vez no podcast. Gostei bastante. E deu pra ver que não é, realmente não é complicado, né? Só chegando, com o que a gente vai pegando jeito, vai melhorando mesmo. É prática. Eu vou me preocupar, eu gostaria de ser pequeno, me parecer uma vida. Foi. Então, isso aqui. Ai, todo mundo pergunta. Incrível. Bom. É, porque na verdade Triana é uma personagem de um livro da Anne Rice, não é nenhum livro de vampiro, nem nada. É um livro que chama Violino, é um dos meus preferidos. Bom, e aí eu... eu adoro esse livro, é muito, muito querido, assim. Bom, eu tava, na verdade assim, eu tive problemas de invasão de conta na internet, né, com o meu nome. E aí eu sumi da internet por um tempo, quando eu voltei eu falei, bom, eu vou voltar com meu nome, vou criar um nick assim pra usar sempre na internet pra tudo. E aí eu pensei nesse nome de primeira, assim, Triana. E eu, depois, né, eu tava ouvindo o Korsakov, né, Nikolai, do Korsakov, que é um compositor russo que eu gosto muito, né, de música erudita e tal, e aí eu tive a ideia de colocar finalzinho, né, dessa coisa russa no meu sobrenome, que é Skorin. Então, ficou assim. E aí eu uso esse nick, né, Triana Furnetti, por acho que já quase 5 anos, por aí. É, ficou, eu uso pra tudo na internet. Mas não é nada demais. Tava fazendo o quê? Ouvindo o Pátio aqui, né? É, não. Nos documentos é Ludmilla. Também é russo, né? Por uma casa. Outro? Oi? E fora dos documentos tem algum outro? Não sei. Nenhum nome de trabalho. É, né? Ela fala nos documentos, tipo, nos documentos esse, mas eu uso outro e tal. Não, só esse mesmo. Mas esse vocês eu também não sei. Não. Fala. Agora é muito difícil. Fala, Triana, que eu já te interrompi de novo. Não, eu achei que legal, eu queria agradecer o Fallen, né, pelo espaço do podcast, né, essa ideia de fazer um blog, de divulgar mais podcast, acho que é muito legal. Eu gostava bastante do podcast, mas nunca peguei pra fazer assim, porque eu não tenho a mesma experiência de gravação nem nada. Mas eu achei bem legal essa ideia de fazer um grupo. Espero que dê certo, que a gente consiga fazer um podcast legal e que o pessoal escute, né? Isso é importante. Pois é, eu acho que a gente também gostaria de frisar esse lance do podcast estar em alta novamente no IG. E outro tempo que ficou hiper parada aquela sessão. Acho que o último podcast que foi lançado foi um do Bento, né? Bento e mais duas pessoas, eu acho, e depois pararam e o Colin foi trazendo outras temáticas que deixaram o pessoal mais afim e ver essa ideia do novo grupo pra formar e também pra deixar o Colin mais cansado, né, de fazer tanto podcast, o pessoal ouvir somente os dele. Foi pra incentivar. A gente agradece bastante, Colin. Eu acho que eu falo em nome de todo o fórum, mesmo. Porque serve como divulgação e serve como interação também dos membros. Porque, por exemplo, eu não conhecia a Triana, nem conhecia o Felipe. E tem aquilo de você conhecer a voz de quem é que tá por trás do avatar, por trás da science e das opiniões. Assim, aquele lance da voz também de você conhecer e ter mais intimidade. Eu pelo menos agradeço bastante. Perceber também que apesar das aparências, apesar das imagens que eu tenho aqui, eu não morro, certo? Olha, então. Ela vai ouvir, ela ouve o programa antes de você e de todo mundo. Porque eu fui ela a primeira pessoa a ouvir, então ela pediu pra eu maneirar nos comentários de vocês. Ela pediu. Então, aí, uma coisa que eu agradeço vocês também pela participação. Agradeço a vocês 69, que é meu velho companheiro de gravação, que andou meio ausente durante o tempo, que vocês ouviram o podcast na vez. Não lembrado pra vocês. E é isso, eu sou o Palestra Índio. Eu sou a Neiana. E eu sou a Triana. E vocês acabaram de ouvir mais um programa Music Ground Podcast. We got to Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.